6.1.2 Reflexão e aplicação prática. Agora que revisamos os conceitos principais, reflita sobre os seguintes pontos. Quais técnicas aprendidas você considera mais úteis no seu contexto profissional ou acadêmico? Como você pode integrar ferramentas de IA generativa em projetos futuros? Quais desafios você encontrou ao aplicar os conceitos apresentados? 6.1.3 Fórum de discussão. Título do fórum: Desafios e possibilidades da IA generativa em geração de texto. No fórum da disciplina, participe da discussão sobre os seguintes tópicos. 1. Compartilhe uma aplicação prática que você desenvolveu ou idealizou durante o curso. 2. Discuta um desafio técnico ou ético que você encontrou e como lidou com ele. 3. Sugira ideias de como aprimorar os modelos ou ferramentas apresentadas. Objetivo: promover um espaço de troca de experiências onde nunca ou nos decentes possam consolidar seus aprendizados e colaborar para o desenvolvimento de novos insights. 6.1.4 Conclusão. Esta revisão destacou os conceitos essenciais explorados ao longo do curso, preparando você para a aplicação prática de ferramentas generativas para a geração de texto. No próximo tópico, exploraremos os impactos éticos e sociais dessa tecnologia, um aspecto crucial para o uso responsável de modelos avançados. Continue refletindo sobre como as ferramentas apresentadas podem transformar seu campo de atuação.